Volta, o amor e o poder. 10 horas e 59 minutinhos, quase 11. E a Jojo Todinho, minha gente, continua sempre causando na internet. Ela que é uma figura muito espontânea, sempre compartilha no Instagram, nos seus stories aí, o seu dia a dia, a sua mudança de visual. Ela que emagreceu aí mais de 90 quilos, se não me engano. Não, 90 foi a Thaís Carla, né? Mas ela emagreceu bastante, 90, também 90. Que aconteceu? Gente, ela postou hoje de manhã um tumulto aí sobre o cabelo. Ela diz, porque ela, pra quem acompanha, ela troca muito o cabelo dela, põe mega hair, põe alongamento, e ela desabafou porque ela disse que nunca vai aceitar o cabelo dela e ela não quer que romantizem a situação. Ó, tal, que bonitinho, que é assim. Ela falou que não aceita o cabelo dela natural e confessou que não consegue ficar sem os alongamentos. Tudo isso porque ela recebeu muitas mensagens nos últimos dias dizendo: Jô, fica com o teu cabelo natural, é bonito, tal. E ela falou o seguinte: vocês me odeiam, Deus o livre. Ela falou que está igual ao Sansão, que sem os cabelos ela perde a força, que ela passa frio, que ela não gosta da nuca. Então, gerou aí um bafafá, um comentário, alguns gostando, alguns desgostando, mas segundo ela, ela vai continuar colocando mega hair. O narrador, Luiz Roberto, também tradicional aí na Copa do Mundo, ficou fora desta vez do elenco de narração por motivos de saúde. E o marido da Kelly Ki também passou mal, teve um AVC e está internado. Logo traremos notícias aí da situação de saúde quando sair algum boletim médico, ok? 11 horas e um minutinho, bora de música. 103.1. Fernando Zó! Quanto mais procuro, menos te acho. Quanto mais te quero, eu te afasto pra longe de mim. A vida podia ser bem mais fácil, menos saudade e mais abraço. Simples assim. E pro meu azar você vai sentir. E pra sua sorte, o meu plano é te esperar. Quem sabe um dia você vai voltar. Tudo que eu queria era você por perto, e mesmo longe o que mais importa é que você existe pro meu coração sentir falta. Pode até falar que não vai dar mais certo, a minha fé vai bater na sua porta. O importante é que você existe pra eu sentir falta. Quanto mais procuro, menos te acho. Quanto mais te quero, eu te afasto pra longe de mim. A vida podia ser bem mais fácil, menos saudade e mais abraço. Simples assim. E pro meu azar, que não me deixa desistir. Quem sabe um dia você vai sentir. E pra sua sorte, o meu plano é te esperar. Quem sabe um dia você vai voltar. Tudo que eu queria era você por perto, e mesmo longe o que mais importa é que você existe Gil e Vini com Fernando Zor, pra eu sentir falta. 11:04, vamos para o nosso momento moda. E eu quero falar pra você, homens e mulheres, sobre a jaqueta de couro. Porque a jaqueta de couro é sempre uma aposta certa. Ela pode mudar um pouquinho, mas ela sempre tá na moda e ela sempre funciona em vários momentos, em várias ocasiões, quando a gente fala da moda outono e inverno. Temos além o que, que mudou um pouco, gente. A jaqueta tradicional, ela ganhou nessa nova tendência um pouco mais de enfeite. Tachinhas, zíper mais aparente, as golas estão um pouco maiores, mais pontudinhas. O modelo bomber continua muito em alta, que é aquele que o punho fica marcado, engruvinhadinho, que a manga fica mais fofa. O punho embaixo também mais marcadinho. E um momento muito fashion são as jaquetas que trazem, remetem à camisa. É um estilo jaqueta-camisa que vem com essa aposta versátil, com bolso, como eu falei, com as golas maiores. Também vem uma moda, vem muito forte. Claro que o preto é a cor básica, mas vem muito forte o marrom, nosso novo preto, e o verde intenso, ou seja, esse verde oliva, esse verde mais escuro. Outra aposta fashion são os cintos. Os cintos estão bem na moda de novo. Desde os fininhos até o mais larguinho, vamos contar aí de 3 a 4 dedos, enfeitado, com fivelas grandes, com vários detalhes. Esse é o cinto do momento. 10:06, continuamos de música, bora lá. Deixa desistir, quem sabe um dia você vai sentir. Rádio Colmeia FM 103.1. Calada noite preta, noite preta. Coronel, Noite Preta. 11:09. Como é hoje pra você? Gente, olha só, o pessoal lá em Orlando tá num alerta total essa semana. Vários shoppings de Orlando, na Flórida, receberam alerta de bomba. Um aconteceu agora, nessa segunda-feira, dia 6, o Florida Mall, que é um shopping muito conhecido, perto dos parques lá da Disney. Ele, perto da meia-noite, saiu aí uma notícia de bomba, então teve todo aquele vucu-vucu, as pessoas que ainda estavam na região e no shopping e funcionários foram todos evacuados e no fim não teve nada, mas na sexta-feira passada também teve uma ameaça de bomba, também durante o dia tiveram que ser evacuados. E as autoridades dizem que ali no sul da Flórida tá acontecendo muito isso, em outros shoppings como o Dolphin Mall e o Dadeland Mall, também ali na região de Miami, receberam ameaça de bomba e foram evacuados no final de semana. E eles estão investigando essas ligações, esses recados, né? Sempre anônimas, mas sempre é bom prevenir. E agora, como é hoje, vai pro seu comercial e já eu tô de volta, 11:11. ZYE 261, canal 276, em 103,1 MHz. Rádio Colmeia de Porto Leão, a mais tradicional da região. Vem, vem frio, que aqui tá quente. Vem, vem frio, que eu tô na leve. O frio tá chegando e na leve tem sempre as melhores promoções. Sapatilha feminina só R$59,90. Botas e coturnos feminino adulto R$99,90. Tênis moda diamante R$149,90. Botas, coturnos e pantufas em até 10 vezes do crédito leve ou 12 vezes dos cartões. Tá fácil, vem, tá na leve. Frio, que eu tô na leve. Chegou o grande festival de estofados na Comercial Bandeirante. São mais de 50 modelos de sofás e poltronas com até metade do preço. E tem mais, aqui o frete é grátis e você pode pagar em até 24 vezes no boleto. Encontre o modelo perfeito para você nas nossas redes sociais. Arroba Comercial Bandeirante, Rua Carlos Cavalcante 231. Telefone 42-3522-3290. O Plano Diretor serve para organizar o crescimento de um município. O Tribunal de Contas de Santa Catarina vem cobrando tanto a criação quanto a atualização dos planos diretores das cidades catarinenses. E esse planejamento contribui para a construção de ambientes urbanos seguros, para a proteção da população exposta a riscos e para o desenvolvimento econômico sustentável. E no seu município, como anda o Plano Diretor? TCE, o Tribunal da Governança Pública Catarinense. Ofertas todo dia, é o rei dos preços baixos, é o rei da economia, é o rei da qualidade, variedade, promoção, atacarejo completo, não tem comparação. Tem hortifruti, açougue, delícias na padaria, e você é de casa, tem tudo pra sua família. Rei Atacadista, ofertas todo dia, é o rei dos preços baixos, é o rei da economia, é o rei dos preços baixos, é o rei da economia. Rei Atacadista. Atenção, você que está com o nariz entupido, tosse, peito carregado e noites mal dormidas, pare de sofrer. Chegou o Composto Danona, o alívio que a sua respiração merece. Auxilia contra a tosse, bronquite, rinite, sinusite e dores de garganta, protegendo o sistema respiratório. Indicado também para fumantes, fortalece a imunidade e ajuda contra a gripe e bactérias. Garanta já o seu Composto Danona, o cuidado de nona em cada colher. Disponível nas melhores farmácias e casas de produtos naturais da sua cidade. De Porto Leão, Santa Catarina, Rádio Colmeia, 103,1 MHz. A sua rádio em todos os momentos. Colmeia hoje. hoje está de volta. Colmeia hoje, colmeia sempre, é claro, você já sabe. 11 horas e 14 minutinhos. Muito está se falando, né, gente, dessa viagem aí, dessa missão da Artemis 2 da NASA, que estão contornando a Lua. E com isso, veio uma falação de que a suposta viagem na Lua lá em 69, que foi tudo uma farsa. Então eu vou contar para vocês aqui algumas provas, segundo a NASA, de que nada disso foi uma farsa e que sim, o homem já pisou na Lua. Bom, uma das maiores provas são os 382 quilos de rochas lunares que foram trazidas na missão. Os espelhos também, e essas rochas, deixa eu só completar, elas foram analisadas por cientistas de vários países, né? Não foi só nos Estados Unidos. E foram concluídas que elas não são compatíveis com nenhuma rocha terrestre. Também os refletores, os astronautas, eles deixaram espelhos na superfície lunar. Então eles deixaram pistas e fazendo assim feixes de luz. E o que eles mais, além de tudo, o rastreamento soviético. Olha só, durante todo esse processo, a União Soviética, na época, né, ou a Rússia, monitorou tudo o que aconteceu na Apollo 11. E claro, se isso fosse uma farsa, eles teriam total interesse em desmascarar, né? Então tem aí várias provas científicas, inclusive muitas pessoas que trabalharam envolvidas nisso. 11:16, vamos pra música. Rádio Colmeia de Porto União, 103,1 MHz. Eu encheiro ela de beijos. Ó gênio meu, já não posso aguentar mais de mil e uma noites esperando ela voltar. Ó gênio meu, realiza o meu desejo. Traz essa mulher pra eu encher ela de beijos. Ó gênio meu, já não posso aguentar mais de mil e uma noites. Tivesse três desejos, o primeiro era seu beijo, o segundo era te amar. Ah, o terceiro então seria ter você a cada dia, me amando sem parar. Se eu encontrasse esse gênio do amor, acabaria essa tristeza que hoje aqui estou. Ó, gênio meu, realiza o meu desejo, traz essa mulher pra eu encher ela de beijo. Ó gênio meu, já não posso aguentar mais de mil e uma noite esperando ela voltar. Ah, se eu tivesse três desejos, o primeiro era seu beijo, o segundo era te amar. Terceiro então seria ter você a cada dia, me amando sem parar. Se eu encontrasse esse gênio do amor, acabaria essa tristeza que hoje aqui estou. Ó gênio meu, realiza o meu desejo, traz essa mulher pra eu encher ela de beijo. Ó gênio meu, já não posso aguentar mais de mil e uma noites esperando ela voltar. Realiza o meu desejo, traz essa mulher pra eu encher ela de beijos. Ó gênio meu, já não posso aguentar mais de mil e uma noites esperando ela voltar. Ó gênio meu, realiza o meu desejo, traz essa mulher pra eu encher ela de beijos. Ó gênio meu, já não posso aguentar mais de mil e uma noites esperando. Grupo Tradição, Gênio do Amor. 11:19, como é hoje, tá acabando, mas amanhã eu volto, claro, com muita música boa, informação. E antes eu quero, antes de eu ir embora, deixa eu só mandar um beijo pros meus amigos aí que estão participando. O Sargento Rubi, a Cristina, bom dia Isa, estou curtindo essa rádio maravilhosa, só músicas boas. O Luizão do Limeira, bom dia Isa, estou na audiência, mandando um alô para todos os ouvintes. Alô dado, obrigada gente pela participação, amanhã tem mais. Vou deixar vocês com o RC Esportiva, com nosso amigo Marco Antônio. Tchau, beijo, fui. Pelo cheiro ela de beijos, ó gênio meu, já não posso aguentar, mas em mim. A melhor programação de toda a região, Rádio Colmeia de Porto União. Atenção para as ofertas do Mercadão de Calçados Paranaense. Suéter feminino e masculino R$69,99. Corta-venda a partir de R$129,99. Tênis com play em 6 vezes de R$33,33. Jaquetas nylon, masculina ou feminina a partir de R$99,99. Tênis olímpico soma 6 vezes de R$31,66. Botas masculinas pegada em couro a partir de 10 vezes de R$33,99. Crediário facilitado e o primeiro pagamento só em julho. Praça Alvi Riesenberg, 109. Mercadão de Calçados Paranaense, a casa da família feliz. De segunda a sábado, a partir do 12:50, acompanhe a Hora do Aviso. Oferecimento Ótima Móveis e Eletrodomésticos. Ótima Crédito Imediato. Para as suas compras de móveis, compre na Ótima. É mais barato e mais fácil de comprar. Confira. Guarda-roupa, 4 portas, 2 gavetas, apenas R$498,80 ou em 10 de R$49,88. Guarda-roupa, 6 portas, 2 gavetas, apenas R$749,80 ou em 10 de R$74,98. Os preços são nos cartões de crédito, mas se você preferir, poderá pagar no crediário da loja em suaves condições a combinar. Temos ainda grande estoque para pronta entrega. Conjuntos estofados, cômodas, roupeiros, todos os tamanhos, armários para cozinha e móveis em geral. Venha conferir. Na Ótima, tudo é mais barato e mais fácil de comprar. Ofertas todo dia. Aqui tem muita economia. Aproveite a coxa e sobrecoxa de frango sem dorso a R$5,99 o quilo. Carne moída bovina de segunda, R$24,99 o quilo. Creme de leite Terra Viva 200 gramas, R$1,99. Pão francês, R$8,99 o quilo. E ainda, cafeteira Kian Café 127 volts ou 220 volts, só R$59,99. Aproveite e vem economizar. A maior audiência da região, 103.1. Notícias do governo de Santa Catarina. Ficar em dia com os impostos estaduais como IPVA, ITCMD e ICMS está mais fácil que nunca. O novo Recupera Mais dá descontos de mais de 90% sobre as multas e juros para zerar débitos atrasados de ICMS, ITCMD e IPVA. Os percentuais de desconto e parcelamento variam conforme o calendário e a forma de pagamento. Acesse o site da Secretaria da Fazenda e aproveite. Governo de Santa Catarina. Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio, é só ligar. Uma campanha, Aberte e Acaete. Meu avô sempre dizia, quando a arpia voa nos céus, é sinal que a terra está bem cuidada. Do alto, viu a economia do Paraná crescer de 5º para 4º lugar no Brasil. Crescimento acima da média nacional, comparado a países europeus. Com recordes em geração de empregos, redução de impostos e mais poder de investimento em caixa. Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Não esqueça, em General Carneiro, Bituruna e Matos Costa, pensou em construir a loja Eclagil, que tem uma linha completa de materiais para construção, sempre com produtos de qualidade e com os melhores preços. Além disso, na Eclagil, você conta com produtos agropecuários, veterinários e sementes de passagens de inverno com excelentes preços. Eclagil, em General Carneiro, Bituruna e Matos Costa. A partir de agora, você fica por dentro de tudo o que acontece no esporte. No ar, RC Esportiva. Da manhã, 27 minutos. É bom demais ter você por aqui em 103.1 da Colmeia FM para toda a nossa região e também você em qualquer uma de nossas plataformas digitais, nos acompanhando em qualquer lugar deste mundão. A partir de agora, RC Esportiva no seu rádio. Nesta quarta-feira, hoje é dia 8 de abril de 2026. Eu já quero mandar um abraço aqui pro meu irmão Sérgio Ney, que hoje tá de aniversário, torcedor do Atlético Paranaense, feliz da vida, não tão feliz assim com o time dele, mas pelo menos feliz da vida no seu aniversário. Parabéns, Sérgio, felicidades e tudo de bom, que Deus te abençoe sempre. E você segue participando com a gente, 42 99925 8906 é o telefone, o WhatsApp para você mandar a sua mensagem aqui pra gente. Trabalhos técnicos e redação do Carlos Alberto Costa, redação também do querido Daniel Lorenzini, apresentação é minha, Marco Antônio. Vamos nessa, porque hoje é noite de Libertadores, hoje é noite também de Copa Sul-Americana, tem alguns jogos atrasados também do Campeonato Brasileiro, tem Brasileirão da Série A, Brasileirão da Série B, Brasileirão da Série C, tudo isso em destaque para você na nossa programação, além, claro, do nosso esporte local e também regional. E hoje no estúdio eu recebo o pessoal da Igreja Plenitude da Palavra de Deus. A Sabrina vai estar com a gente, a Silmara Klauman também vai estar aqui falando sobre a primeira corrida para Cristo. A gente vai falar daqui a pouquinho então sobre esse evento. 11:28. Então vai participando. Manda seu recado 42 99925 8906. RC Esportiva de hoje. Ah, quero mandar um abraço para Janaína, que tá por aqui também. Tava esquecendo de você, Jana. Abraço para ela. Vou começar aqui então essa entrevista com o pessoal da igreja, porque vem aí esse evento dia 26 de abril. E vai ser um evento que, inclusive, todas as inscrições já encerradas, porque todas já foram preenchidas. Então, para quem quiser participar, já foram encerradas. Teremos aí, parece, 500 atletas, né? Já confirmados. Começar com a Sabrina, então. Tudo bem, Sabrina? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marco. Bom dia aos ouvintes. Realmente, é a primeira corrida para Cristo, 26 de abril, né, nas Gêmeas do Iguaçu. Uma média aí de 500 inscritos e a gente espera fazer um grande evento aí para evangelizar, para despertar o amor de Deus e tocar o coração daquelas pessoas que gostam do esporte, que gostam da corrida, né? Que eles se sintam abraçados, que eles se sintam envolvidos. É um desafio, é a primeira Sim. que acontece na cidade, mas eu acredito que quando Deus está com a gente, tudo acontece. A coisa anda com certeza. Silmara, tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, Marcos. Tudo certo. Tudo graças a Deus e um privilégio estar aqui hoje falando desse evento que vai acontecer agora dia 26 e para a honra e glória do nosso Deus vai dar tudo certinho, tá tudo se encaminhando, tudo conforme o nosso planejado e a gente tá com uma expectativa que vai dar super certo essa primeira corrida para Cristo. E isso, a Silmara também é uma, a Silmara Klauman, uma das organizadoras desse evento. Agora, Silmara, até a Sabrina comentou sobre é a primeira, é um desafio, porque ninguém de nós, né? A gente tem a ajuda do Vanderlei, né? Vanderlei Farias, que já esteve várias vezes com a gente aqui na rádio e que tem muita experiência em corridas, mas demais membros aí da igreja não tem praticamente experiência nenhuma. É um desafio fazer um evento desse apenas, né? Com a ajuda do Vanderlei, claro, a DME também, Sabina, vem dando um apoio aí pra gente. E é porque são 500 inscritos, então a gente vai trabalhar com muitas, muitas pessoas. Mas, Silmara, é uma corrida para todos, não só pro povo evangélico, né? Sim, exatamente. Então, essa nossa primeira corrida para Cristo é uma corrida que vai abranger várias pessoas, não especificamente só para cristãos. Então, foi aberta as inscrições, todos serão muito bem-vindos. E o nosso intuito com a corrida é falar do amor de Cristo. E, como você comentou, é algo desafiador. Por ser a primeira corrida que nós estamos organizando, eu particularmente é a primeira vez que estou na organização de uma corrida, mas como a Sabrina comentou, quando a gente faz para a honra e glória do nosso Deus, tudo dá certo. As portas estão se abrindo, está saindo tudo conforme a gente tem planejado e, lógico, com a ajuda de pessoas que já estão no meio, que já sabem como que é o decorrer dessa organização, tudo está saindo corretamente. E, Sabina, dia 26, então, essa corrida acontece a largada aqui na Praça Ercílio Luz. E o detalhe também é que quem não se inscreveu pode participar também. A inscrição é 1 quilo de alimento não perecível. Você pode doar, se quiser, até mais que 1 quilo de alimento. Sabina, e para quem não se inscreveu, lá vai ter bandas fazendo louvor e tudo mais. Pode participar da festa mesmo que não vá correr, né? Com certeza, né, Marco? Eu acho que é um evento esportivo, mas que agrega também a comunidade local, né? A gente já proporcionou um espaço em que a gente possa receber públicos. Então, aqueles que não se inscreveram na corrida, mas que gostam de prestigiar, os familiares dos corredores, e até aqueles mesmos que querem aí só fazer a prática esportiva sem competir, né? Sem correr, podem estar junto com todos, né? Apreciando louvor, participando no momento ali do ouvir da palavra, estando aí conosco naquele dia. Interessante também, Silmara, falar sobre esse quilo de alimento. Então, 1 quilo de alimento não perecível que depois serão destinadas aí a famílias que precisam, né? Isso mesmo, Marcos. A nossa igreja, a Plenitude da Palavra de Deus, a gente tem um departamento que é voltado para ação social. Então, essa arrecadação de alimentos será destinada a famílias carentes da nossa região. Como você falou, a gente estará recebendo esse alimento tanto na igreja quanto no dia da corrida, e a gente já tem um pessoal capacitado que está fazendo as cestas básicas e estará sendo destinado a essas famílias. E como, né, a gente está conversando aqui, um desafio fazer esse evento, quero mandar já um abraço aqui à Priscila, né, da Demel, o Vanderlei Farias, mandar um abraço também pro Fernando Barulho, que vem ajudando a gente, porque vai ter também Silmara, uma premiação bem bacana, né, para os participantes, né? Sim, haverá a premiação, haverá troféu, né, pros primeiros colocados, e no dia a gente vai ter também todo um suporte para o pessoal que estará correndo. Fruta, água. Isso, exatamente. A gente terá fruta, terá água, vai ter o pessoal que vai estar dando todo esse suporte pro pessoal. Então, além das premiações, a gente vai ter um pessoal qualificado para estar dando esse suporte aos que estarão correndo. Olha, nesse dia, então, dia 26 de abril, é um domingo, a largada é às 8 horas da manhã. Sai da Praça Ercílio Luz, vem aqui então na Siqueira Campos, passa pela frente aqui da Rádio Comé, pela frente da Via Brasil, aqui na Siqueira Campos, dobra então na Matos Costa, vai até a Santa Terezinha, aqui na esquina, dobra na Santa Terezinha, aí vai, Sabina, até a Praça do Contestado, né? Ali na Praça do Contestado, nos trilhos, então você vai dobrar à esquerda e vai pegar a ciclovia. Com a ciclovia, você vai até o Trevo da Reunidas, aí você passa um pouquinho do Trevo, tem ali aquela faixa de pedestre, sobe na João Pessoa, da João Pessoa dobra, depois andar na Padre Anchieta, que é a rua da Prefeitura de Porto União. Da Padre Anchieta vem e dobra, qual é o nome da rua? Frei Rogério, né? Dobra na Frei Rogério, volta então ali pela frente um pouco depois da rodovia, o Bobs, por ali, vindo até Prudente, na Prudente, ali em frente à Santa Terezinha novamente, até 7 de setembro, desce a 7 de setembro, dobra de novo para a Praça Ercílio Luz, dando então uma corrida de 5 quilômetros, né, Sabrina? Isso, percurso, né, Marco? Um percurso bem gostoso de se fazer, a gente já fez várias vezes até definir. Eu acredito que quem gosta da caminhada, quem gosta de desfrutar e do exercício físico, da atividade física, vai se sentir bem confortável. E é esse percurso mesmo, né? Passando, permeando aí por Porto União, ciclovia, a frente da prefeitura, o Bob's e retornando aí na praça, né? E é claro que os corredores vão ser recebidos aí com grande louvor, com as bandas evangélicas, com alegria, com amor, né? E com certeza com grandes aplausos aí. E mais uma vez ressaltando, né, Silmara? Você não vai correr, mas vai para assistir as bandas, né? Vai ter um louvor muito bacana e pode levar também 1 quilo de alimento mesmo não participando da corrida, né? Isso mesmo, a gente vai ter as bandas tocando a partir das 7:30 da manhã, então a gente já vai recepcionar quem irá correr já ouvindo louvores, já ouvindo a palavra de Deus e lembrando, Marcos, que durante o percurso a gente vai deixar mensagens para esse pessoal que está correndo. Então, mensagens que o nosso Jesus deixou para nós, mensagens motivacionais, mensagens do amor de Cristo, porque a nossa corrida, ela tem esse intuito, né? De falar do amor de Deus. Então, os corredores já vão chegar sendo recepcionados com todo esse calor, com todo esse amor, como disse a Sabrina, ouvindo louvores, né, para engrandecer o nome do nosso Deus, e vai ser algo maravilhoso. Eu acredito que algo inédito, né, em nossas cidades, sim, essa corrida, e a gente está com uma grande perspectiva. A gente está muito animado para que ocorra e ocorra tudo certinho. E vai dar tudo certo, com certeza. São 11:36 agora. Intervalinho comercial, daqui a pouquinho tem informações direto de Cusco, no Peru, do Flamengo. O Flamengo joga hoje pela Copa Libertadores da América. Daniela Esperon está lá no Peru cobrindo toda a trajetória do Flamengo e vai trazer informações daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Volto já. RC Esportiva, o esporte local, regional, nacional e internacional. Tudo de primeira no campo do seu rádio. As árvores são parte fundamental do meio ambiente e precisam de uma gestão adequada quando estão próximas da rede elétrica. Em 2026, a Copel está investindo mais que a média em ações de manejo vegetal, como poda e roçada. O trabalho permite o controle da vegetação para fazer frente às consequências dos temporais cada vez mais frequentes. Porque a gente sabe o que importa. Foco permanente no cliente para o Paraná seguir avançando. Copel, pura energia. Confira os preços arrasadores Baniuk. Café em pó caboclo vácuo 500 gramas, 26,90. Açúcar refinado Alto Alegre, 5 quilos, 14,99. Farinha de trigo Irati, 5 quilos, 12,99. Salsicha Perdigão, 11,99 o quilo. Detergente líquido IP, 500 ml, 1,99. Amaciante concentrado Girando Sol, 1 litro, 14,90. Aproveite agora mesmo. Produto novo e você tranquilinho? Faz no carnezinho da Lojas Benoit. Sabe aquele plano de renovar a casa? Na Benoit você pode realizar. Aqui você encontra um mix de mais de 5.000 produtos e pode parcelar em até 25 vezes no carnezinho e negociar o primeiro pagamento só para 90 dias. Vá até a Lojas Benoit mais próxima e aproveite. É fácil, é rápido, é só fazer no carnezinho Lojas Benoit. Nova estação já chegou na Via Brasil e com ela as tendências que vão aquecer o seu estilo. São botas, tênis, calçados e roupas que combinam sofisticação com aconchego. Tudo pensado para você encarar as baixas temperaturas com muito mais personalidade. Conheça a coleção Outono-Inverno 2026 na Via Brasil. Vem pra Via Brasil! Você já decidiu onde vai almoçar hoje? Então anota essa dica. O restaurante Manjericão oferece uma gastronomia de qualidade, idealizada pela nutricionista Juliana, unindo sabor, equilíbrio e ingredientes frescos e selecionados. Lá você monta seu prato do seu jeito, com opções saudáveis, bem temperadas e com a aquele gostinho de comida feita com carinho. Olha só os valores especiais: buffet por quilo R$ 59,90, buffet livre R$ 29,90, prato executivo apenas R$ 19,90. Promoção válida todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Restaurante Manjericão, gastronomia de qualidade, com preço baixo de verdade. Rua 7 de Setembro, número 1054, no centro de Porto União. RC Esportiva, o esporte local, regional, nacional e internacional. Tudo de primeira no campo do seu rádio. Faltam 20 minutos agora para o meio-dia, RC Esportiva no seu rádio. E vamos com as informações agora da Libertadores da América. Ontem teve brasileiro em campo e hoje também tem brasileiro, inclusive o Flamengo. Estreia em Cusco, no Peru, com 3.700 metros de altitude. E as informações da Libertadores da América. Dois brasileiros estrearam na Copa Libertadores da América. Um fez bonito e o outro decepcionou. Quem fez bonito foi o Cruzeiro, que venceu por 1-0 o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador. O time mineiro bateu pelo placar de 1-0 com gol do estreante Matheus Pereira. E o técnico Arthur Jorge ressaltou a vitória. A possibilidade de valorizar todos aqueles que trabalham diariamente para estarem preparados e poderem dar resposta quando chamados. Na verdade é que isso aconteceu. Estou muito satisfeito com o desempenho da equipa, não só daqueles que iniciaram, mas também daqueles que tiveram a oportunidade de contribuir, e é um resultado justíssimo para aquilo que o Cruzeiro fez hoje aqui em campo. Quem decepcionou foi o Fluminense, que empatou em 0-0 com o La Guaira da Venezuela. O time tricolor chegou a poupar jogadores no fim de semana na rodada pelo Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim teve uma atuação abaixo da média e acabou ficando apenas com um pontinho na tabela de classificação, ocupando agora a segunda colocação no grupo C. E tem mais Libertadores da América nesta quarta-feira para os brasileiros. O Flamengo entra em campo na altitude de Cusco, no Peru, para enfrentar o Cusco às 9:30 da noite. Outro que joga também é o Palmeiras, no mesmo horário, contra o Júnior Barranquilla. Agora são 11:42 de volta com a RC Esportiva e vamos com a nossa Blitz comercial até Por Menos de União da Vitória. Hoje tem grandes promoções na Por Menos especial para esta quarta-feira. Alô, Andriele, bom dia. Bom dia, ouvintes e amigos clientes da Rádio Colmeia. Hoje, na quarta-feira, dia 4, a Por Menos preparou uma super promoção para você, ouvinte. A nossa loja hoje, no dia 4 até o dia 19, está com uma super promoção no setor feminino verão. São peças selecionadas com mais 30% de desconto. Então, hoje você vem para Por Menos aqui. A moda verão feminina já tá barata, ainda ela sai com mais 30% de desconto em cima da etiqueta. Preço mais barato você não encontra. E lembrando, aqui na Por Menos a gente tem o crediário mais facilitado de toda a região. Apenas CPF e RG e maior de 18 anos. Você vem para cá, garante o seu preço exclusivo que só a Por Menos tem e ainda abrindo o seu crediário dá mais 10% de desconto. Lembrando que a gente tem Por Menos em dois endereços, na rua Doutor Cruz Machado, 152, próximo ao Banco do Brasil, e tem Por Menos em Porto União, na rua 7 de Setembro, ao ladinho do Mercado Reviver. Vem pra cá que a gente espera você, amigo cliente. De volta com a nossa programação aqui em 103.1 da Colmeia FM. Abração, Daniel Lorenzini, nosso redator aí, sempre mandando muitas informações. Olha, hoje tem jogo da Associação Atlética Iguaçu. Iguaçu joga hoje lá em Prudentópolis, estádio Newton Agbert. O Iguaçu que precisa hoje vencer o Prudentópolis, tem que vencer também na última rodada a equipe do São José e torcer por alguns resultados para que possa se classificar para a próxima fase. Você vai acompanhar todos os detalhes hoje à tarde, então, aqui na Colmeia, em 103.1, em todas as nossas plataformas digitais, a partir das 15 horas. 15:30 é o jogo, a partir das 15 horas já tem informações diretas lá de Prudentópolis, toda a torcida, então, para o nosso Iguaçuzão, que tem que vencer. E ainda você, torcedor do Iguaçu, tá aí com a calculadora na mão para fazer as contas aí para ver se o Iguaçu vai conseguir ou não a sua classificação. Segue participando, daqui a pouquinho vou pro WhatsApp, vou mandar então um abraço para você. Voltando aqui com o pessoal da corrida, primeira corrida para Cristo, que acontece no dia 26 de abril nesse mês. Coloca então aí na sua agenda para você também participar deste grande evento. Então, Sabrina, pessoal que tiver por lá já vai ser recepcionado aí com muita música, muito louvor, né? É isso aí. Cedinho já. É isso aí, Marco. Como a Silmara comentou, né? Teremos várias bandas, né? Que iniciarão aí seus louvores às 7:30 da manhã. Então a gente espera que seja uma recepção aconchegante, acolhedora, como Cristo sempre fez conosco, né? O amor de Cristo sempre nos une, nos aconchega, e que seja também, né, uma receptividade, não só para quem é cristão, como a Silmara também comentou, mas para toda a população da cidade que gosta aí do evento, que quer prestigiar, que quer perceber, conhecer, né? 7:30 as bandas já estarão aí a todo vapor. Silmara, a gente falou da dificuldade de promover um grande evento desse, mas tem também muitos patrocinadores, muitos apoiadores, inclusive a empresa que você representa, que está dando também um apoio, né? Pode falar um pouquinho dela pra gente? Sim, Marcos, temos a honra de estar patrocinando esse evento. Então, a empresa a qual a gente está falando é a Gold EPI. Então, é uma empresa que tem a filial aqui em União da Vitória, né? A gente tem a nossa matriz em Xaxim. E quando nós tivemos o convite de estar sendo um dos patrocinadores para esse evento, lógico, a gente já aceitou. Quando nós tivemos o convite de estar sendo um dos patrocinadores para esse evento, lógico, a gente já aceitou de primeira. Até porque associar o nome da Gold EPI a um evento inédito em nossas cidades, né? Foi algo muito bem aceitado, né? A Gold estará presente, sim. Nós estamos patrocinando com alguns coletes, né? Com o pessoal da organização. Estará também doando alguns itens para sorteio, né? Como a gente trabalha com toda a linha de proteção, tem alguns corredores que vão até a loja e eles compram óculos. Então, esses óculos que também servem para a corrida, a Gold estará doando para sorteios. Então, quem estiver participando também vai ganhar brindes lá, né? No dia. E quero também, se eu puder, convidadores da nossa cidade que querem também entrar junto com essa. Ainda dá tempo. Nós teremos banner, a gente vai estar falando dessas empresas na hora da corrida, divulgando a marca e promovendo, né? Como a gente sabe, por a gente estar em um público, a gente falar da nossa empresa associado a um evento, a gente sabe que é sucesso. Então, a Gold EPI, sim, é um dos patrocinadores oficiais desse evento. E estaremos lá, sim, no dia, ajudando não somente como patrocinadores, mas na organização. Onde fica a Gold EPI e qual o contato para quem quiser? Então, a Gold EPI, ela fica, a nossa filial, fica localizada na rua Visconde de Guarapuava. Fica próximo ao SOS Saideira, lá embaixo, na Bento. E o nosso telefone de contato, que é o WhatsApp, é o 3522-2347. Então, precisando de qualquer coisa relacionada à segurança de trabalho, alguma dúvida que normalmente surge de algumas empresas, é só entrar em contato com nós, que nós estaremos a postos para atender. Parabéns a essa empresa que está patrocinando esse evento, então. Sabrina já teve muitas vezes com a gente aqui. Sabrina, rapidinho, a gente está em cima do horário quase. Sabrina hoje é técnica treinadora da Esfinge de Futsal masculina, gente, que está disputando aí o campeonato da série bronze do Paraná. Próximo compromisso, Sabrina, é em casa ou fora de casa? Nossos dois próximos compromissos são em casa, né, Marco? Agora no dia 11 de abril contra a Ipiranga, dia 18 de abril contra o time de CAC, né? E aí a gente encerra a primeira fase dia 21, jogando fora de casa, contra a CAT, né? Em Campina do Simão. Então, estamos aí. O grupo ainda está se formando, tem peça chegando, tem peça voltando, os ajustes são bem necessários ainda. A vitória ainda não veio. Conversava com os meninos nessa semana, que semana de trabalho intenso, né? Jogar em quadra pequena, treinar em quadra pequena, jogar em quadra grande varia muito. Verdade. Mas eu acredito que a gente tem aí um longo trajeto pela frente e com certeza aí 2026 ainda promete. Nunca pensaram, de repente, sabe, em passar aqui mesmo, em União da Vitória, para quadra maior, no caso na Unespar, alguma coisa? Então, Marco, a gente até coloca a Unespar como segundo ginásio, mas as obrigações que a estrutura precisa, a Unespar não condiz, sabe? Então, todas as vezes que a gente joga na Unespar, a gente acaba sofrendo penalizações. Ah, sim. Né? A estrutura necessária para jogar bronze, a Unespar não comporta, sabe? Então, por isso que os jogos são sempre mantidos no ginásio do Pastuche. Sabrina, quero agradecer a sua presença aqui. Antes, Janaína, dá um bom dia aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente em casa. Pode ir no microfone ali. A Janaína é uma querida torcedora do Flamengo. Tudo bem, Janaína? Bom dia. Bom dia. Está bem com você? Tudo bem? Tem jogado muito futebol ou não? Sim. Pouquinho? Janaína, abraço para você, então. Ela tá sempre aí com a Sabrina, filha, né, da Sabrina. E com certeza no futuro vai ser uma jogadora da Esfinge. Tchau, Jana. Tchau. Sabrina, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado, Marco. Obrigado aos ouvintes e com certeza estamos juntos aí. Silmara, primeira vez aqui na rádio. Obrigado pela sua participação aqui. Silmara, que tem uma comunicação aí incrível, uma dicção também muito bacana. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço. E para quem está ouvindo e vai participar da nossa primeira Corrida para Cristo, será muito bem-vindo por todos nós. Aguardamos todos vocês. Obrigada. Então, pessoal da Igreja Plenitude da Palavra de Deus, falando desse evento, Primeira Corrida para Cristo, que acontece no dia 26 de abril, 26 deste mês, então. 9 minutos faltando para o meio-dia, tem mais esporte para você às 18h30 no Top Esporte. Abraço pro Walter Busque, que tá aí com a gente. Abraço também pro Landinho Bassoni, o Adriano de Duque, toda essa galera curtindo a nossa programação. Valeu, até às 18h30. Tchau. Você ouviu RC Esportiva. Rádio Colmeia FM 103.1. A maior audiência da região. Carrinho cheio no supermercado União. É o gerente doidão trazendo ofertas que vão encher o seu carrinho e ainda sobrar dinheiro no bolso. Steak de frango lar 100 gramas, 99 centavos no clube. Leite longa vida, terra viva, 1 litro, 4,29 no clube. Água mineral milagre, 510 ml sem gás, 69 centavos no clube. Leite em pó, finíssimo, 350 gramas, 9,99 no clube. Achocolatado em pó Nescau, 350 gramas, 7,99 no clube. Supermercado União, fazendo sempre o melhor por você. Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira? Eu só precisava de um cartão. Mas o Sicoob, eu tenho um cartão cheio de vantagens. Uma carteira de investimentos completa, além de seguros e previdência para cuidar do meu futuro. E um aplicativo que agiliza a minha vida. Quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Esta é a rádio da nossa cidade. Chegou o grande festival de estofados na Comercial Bandeirante. São mais de 50 modelos de sofás e poltronas com até metade do preço. E tem mais, aqui o frete é grátis e você pode pagar em até 24 vezes no boleto. Encontre o modelo perfeito para você nas nossas redes sociais. Arroba Comercial Bandeirante, Rua Carlos Cavalcante 231. Telefone 42-3522-3290. Na Uvibel você encontra tudo o que precisa para voltar a ouvir bem. Aparelhos auditivos com a mais alta tecnologia, pilhas, acessórios e atendimento especializado. Ligue agora 3523-1441 ou pelo WhatsApp 42-99912-8806. Diretamente na Rua Doutor Cruz Machado, 76, no centro de União da Vitória. Ouve Bel Aparelhos Auditivos, 99912-8806. Vem, vem frio, que aqui tá quente. Vem, vem frio, que eu tô na leve. O frio tá chegando e na leve tem sempre as melhores promoções. Calça térmica adulto R$99,90. Calça jeans infantil R$59,90. Manta de casal só R$29,90. Edredons e cobertores em até 10 vezes no crédito leve ou 12 vezes nos cartões. Tá fácil, tá na leve. Vem, vem frio, que eu tô na leve. Rádio Colmeia de Porto União. Audiência total. Enjoei, troquei Óticas Diniz. Traga seus óculos antigos e ganhe uma armação nova. Enjoei, troquei, tô na moda. Enjoei, troquei, na razão. Enjoei, troquei. Desapega. Enjoei, troquei a visão. Seja qual for o seu motivo, enjoei, troquei Diniz. Seus óculos antigos valem uma armação nova. Enjoei, troquei. O seu motivo, enjoei, troquei Diniz. Seus óculos antigos valem uma armação nova. Enjoei, troquei de estilo. Enjoei, troquei, troquei, troquei. A sua armação nova tá na mão. Óticas Diniz, pra ver você feliz. Consulte o regulamento. Avenida Manuel Ribas 415, em frente ao supermercado Banyuk, centro. Atenção, você que está com o nariz entupido, tosse, peito carregado e noites mal dormidas, pare de sofrer. Chegou o composto da Nona, o alívio que a sua respiração merece. Auxilia contra a tosse, bronquite, rinite, sinusite e dores de garganta, protegendo o sistema respiratório. Indicado também para fumantes, fortalece a imunidade e ajuda contra a gripe e bactérias. Garanta já o seu composto da Nona, o cuidado de Nona em cada colher. Disponível nas melhores farmácias e casas de produtos naturais da sua cidade. A melhor programação de toda a região. Rádio Colmeia de Porto União. Está no ar o informativo Cooper Alfa. Uma saudação especial para você que nos acompanha através da sua emissora preferida ou então pela internet. Esse é o informativo Cooper Alfa. Hoje é 8 de abril, quarta-feira. Ótima audiência. Acompanhe todas as informações a partir de agora. Rádio Jornalismo Cooper Alfa. Uma associação esportiva de funcionários desempenha um papel fundamental de fortalecimento de vínculos e pertencimento. É com essa visão que a Associação dos Funcionários da Cooperativa Agroindustrial Alfa, a AARA, segue a sua trajetória de estímulo à prática esportiva e à qualidade de vida. No dia 27 de março foi realizada a Assembleia Geral Ordinária, AGO, com prestação de contas e eleição da nova diretoria. A jornalista Isabel Seaber traz mais detalhes. Muito bem, vamos conversar então com o novo presidente da ARA, o Duir Sajorato. Seja muito bem-vindo ao Informativo Cooper Alfa. Gostaria que você salientasse a expectativa para esse início de trabalhos. Muito bom dia. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos os ouvintes. A ARA, então, é uma associação dos colaboradores da cooperativa e a ideia é dar continuidade assim ao trabalho que vinha sendo executado. Nossa sede esportiva, então, ela está aí com 50 anos de existência já, e ela foi desenvolvida e criada para atender a necessidade do nosso colaborador em relação ao lazer, ao pós-trabalho. Então, lá se atende a necessidade do colaborador com a sua família, em próprio uso também particular, nas práticas esportivas, nas práticas sociais, fazendo com que esse local seja, de fato, utilizado para essa necessidade. Também vamos estar ouvindo o nosso colaborador em relação aos seus anseios, suas necessidades, e colocar à disposição cada vez mais para que essa sede seja utilizada. Com certeza, Alduir, e com a expansão da Alfa, essas atividades são promovidas também em outras sedes e espaços que visam aí estreitar o laço com os associados, não é mesmo? Além da sede social nossa, que é um exemplo para Chapecó, nós temos as sedes sociais regionais. Nós temos a sede social em Xaxim, Coronel Freitas, Quilombo, São Miguel do Oeste. Então, eles também estão disponíveis para o nosso colaborador fazer o uso delas. Além disso, nós temos algumas práticas com nossos colaboradores aonde que não tem sede social. Pretendemos dar sequência a isso e incentivar cada vez mais o nosso colaborador à sua prática esportiva, ao envolvimento com a família no final de semana, com os demais colegas, e que esse ambiente seja cada vez mais sociável e, de fato, que venha atender e ajudar no benefício das pessoas. E também a Ana está diretamente envolvida em diversos eventos, diversas programações. Temos também campeonatos ao longo do ano que envolve os colaboradores, não é mesmo, Alduir? Podemos adiantar um pouquinho do que está previsto ainda para 2026? Olha, nós estamos começando o trabalho agora, então não tem nada projetado em relação à questão do nosso colaborador interno. Mas com certeza, durante esse decorrer do tempo aí, a gente vai organizando as práticas esportivas principalmente. Mas uma coisa que é tradicional é o nosso Araiá, que na metade do ano, então, nós temos esse evento junino. E tem um grande desafio que nós, através da coordenação da ARA e juntamente com o nosso supervisão de filiais e a diretoria, estamos organizando a nona Copa Alfa, envolvendo várias atividades esportivas com o nosso associado. Então, esse, eu já de antemão, eu antecipo para todos que, quem sabe, vai ser o maior evento esportivo que a ARA vai promover esse ano aí. Nós estamos já organizando alguns detalhes, em breve vai ser feito o lançamento oficial, mas a Copa Alfa então é uma realidade e ela vai ser executada, e a ARA vai ser o grande local onde que vai ser a concentração final das pessoas, aonde que vai ser realizado os jogos e aonde que tem a estrutura para atender essa necessidade. Vale ressaltar que trata-se de boa tarde, é hora do registro social do dia 8 de abril. Parabéns a Tílio Vazem, Alberto Ari Dalma, Albino Dolinski Filho, Alcioli José Lopes, Alexandre Dias de Souza, André Rodrigues, Avelino João Vezaro, Bernardina Stavisky, Cássio Iatzkio, Cristiane Alice Sot, Cristiano Steniski, Edilson Vezaro, Eric Kervaldo Ribeiro Alves, Firmina Godoy Menegasso, Flávio Eduardo Dolinski, Gerson Antunes de Souza, Georgia Paula Machado, Guilherme Irineu Maier, Irene Stavik, Jéssica Luene Melo, Jair Kovacic, Jairo de Cristo, Janete Pitac, Janete Ferreira Machado, Jean Castilho Paes, Jean Paulo das Chagas, José Aparecido Américo, Júlio Mó, Jurema Skudlarek, Leonilda Chastalo, Leopoldo Sass, Luciane Kwaśniewski, Luiz Gustavo Reisdorfer, Márcio Roberto Marchinski, Maria Aparecida da Silva Lara, Matilde Peterson, Odair Lacheski, Odenir José Churô, Olga Ana Twardowski Verli, Patrícia Wurt Samonek, Paulo Tonkio, Rayane Tainara Ribeiro, Regina Dobler, Rosemary Wisniewski, Vitória Ciclinde Kozlowski, Vinícius Mussinelli Maines e aniversário de casamento de Ruth e Wilfried Bocker. Um feliz aniversário a vocês do dia 8 de abril, com muita saúde, paz e alegria. Daniel, é a homenagem de hoje. Vou levando a vida. Andar sozinho, eu creio em disco voador. Sou eu quem faço meu destino. Oh, oh, oh, oh. Não gosto muito de política. Tô procurando um grande amor. Um sujeito meio tímido. Oh, oh, oh. Quem fala pouco saca tudo, bebê. Saber ouvir é mais saber. Ei, sou aprendiz desses mistérios do viver. Sozinho, eu creio em disco voador. Sou eu quem faço meu destino. Oh, oh, oh, oh. Eu gosto muito de política. Tô procurando um grande amor. Um sujeito meio tímido. Oh, oh, oh. Quem fala pouco saca tudo, bebê. Saber ouvir é mais saber. Sou aprendiz desses mistérios do viver. Serviço da comunicação. Rádio Colmeia de Porto União. bem-vindos ao Sextão do Carlão Utilidades, onde a diversidade de produtos e a qualidade são a prioridade. O Sextão do Carlão Utilidades oferece uma variedade de itens que atendem suas necessidades, desde utensílios para cozinha, itens para decoração, artigos para presente, chinelos, brinquedos e uma linha de bebidas, chocolates, biscoitos e salgadinhos. Faça uma visita e descubra o destino certo para quem busca praticidade e economia. Sextão do Carlão Utilidades, no Centrão de Cruz Machado. Atenção, bairro São Cristóvão. Quando o assunto é saúde, confiança e qualidade, o lugar certo é a farmácia Brasil Poupalar. Medicamentos de procedência garantida, atendimento de qualidade e farmacêuticos especializados. Sempre prontos para orientar você e sua família com segurança. Novidades constantes em produtos de beleza, estética e higiene. Tudo para cuidar da sua saúde e do seu bem-estar no dia a dia. Farmácia Brasil Poupalar, no Centro Comercial São Cristóvão, junto ao 10 Atacadista. Confiança, cuidado e qualidade perto de você. Se você tem alguma dificuldade para enxergar, a Ótica Relotec de Cruz Machado possui um profissional ótico especializado que pode lhe indicar a melhor maneira para resolver seu problema de visão. Se o seu problema for óculos, a Ótica Relotec o faz com precisão, de acordo com sua necessidade, além de dar todo o suporte necessário. Relotec, óculos de grau, óculos de sol, joias e relógios. Agende na Ótica Relotec sua consulta de visão. Rádio Colmeia. Muito mais serviço e informação no ar para você. Busco preço e qualidade, já sei onde encontrar. No mercado da Mini, sei que lá é meu lugar. O melhor atendimento, como ninguém jamais viu. O mercado da Mini é 10, é 100, é 1000. Eu vou comprar. No mercado da Mini, sempre economizar. Eu vou comprar. No mercado da Mini, minha família quer estar. Mercado da Mili, barato é com a gente, no centro de Cruz Machado. Atenção Cruz Machado e região, chegou a hora de renovar sua casa com qualidade e preço de verdade. E na Eumar Móveis você encontra ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. Fogão a gás 4 bocas por apenas 780. Tanquinho Vanke a partir de 499. Cama Box Queen com 2 anos de garantia por 1.850. Conjunto estofado 3 e 2 lugares a partir de 990. TV Philips 55 polegadas por apenas 2.890. Cama Box Casal a partir de 990. E tem mais, os melhores preços em freezers, geladeiras, TVs e antenas parabólicas você encontra na Eumar Móveis. Qualidade, preço baixo e condições que facilitam a sua vida. Chame agora no WhatsApp 42999353500 ou faça uma visita na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no centro de Cruz Machado. Corre, que é por tempo limitado. Sua casa nova começa na Eumar Móveis, em Cruz Machado. Colmeia FM 103, o som que vai mais longe. Oi, eu sou o cantor Daniel. E quando o assunto é investimento, não dá pra contar com a sorte, né? Mas se a sorte ajudar, você ainda pode ganhar 12 milhões em prêmios com a promoção Cooperar é Ganhar. Invista com a Cressol, gere números da sorte e concorra. Você vai mudar de vida, pode acreditar. Porque na Cressol, Cooperar é Ganhar. Certificado de autorização SBAME, número 04047374-2026. Se liga na promoção da Dirmave Porto União. A bola está rolando na promoção Seleção de Peças Volkswagen Mais. E é hora de você, reparador, entrar em campo. A regra do jogo é simples. A partir de R$ 1.000 gastos em peças originais no balcão de uma concessionária Volkswagen, faça seu cadastro pelo WhatsApp da promoção e pronto, você tá na partida. Levante a taça e leve ingressos para um jogo amistoso no Maracanã, com tudo pago e camisas oficiais autografadas. Participe agora. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Dirmave Porto União. Aqui dá negócio. Rua 15 de novembro, 65, no centro de Porto União. Você sofre com mal-estar e dores no estômago. Tudo que come faz mal. Fica estufado, com azia, boca amarga e má digestão. Agora, fique tranquilo. Chegou o Multiamargo 10. Com ervas naturais, você diz adeus a estes problemas. Multiamargo 10 promove um detox do seu corpo. Ajuda a eliminar a gordura no fígado, deixando você mais saudável. Multiamargo 10 auxilia no emagrecimento, controle do diabetes, colesterol, triglicerídeos, circulação do sangue, pressão alta, prisão de ventre, intestino preso. Além disso, é diurético, antioxidante e cuida da saúde do coração. Peça agora mesmo Multiamargo 10 nas melhores farmácias e lojas naturais. A partir de agora, a Rádio Colmeia apresenta mais um programa líder em audiência. A Hora do Aviso. Oferecimento, Ótima Móveis e Eletrodomésticos. Ótima, crédito imediato. Está começando a Hora do Aviso do dia 8 de abril, quarta-feira. Para as suas compras de móveis, compre na Ótima. É mais barato e mais fácil de comprar. Confira. Colchão de espuma solteiro 88x12, apenas R$ 234,80 ou em 10 de R$ 23,48. Colchão de espuma casal 1,38x12, apenas R$ 429,80 ou em 10 de R$ 42,98. Os preços são nos cartões de crédito, mas se você preferir, poderá pagar no crediário da loja em suaves condições a combinar. Temos ainda grande estoque para pronta entrega. Conjuntos estofados, cômodas, roupeiros, todos os tamanhos, armários para cozinha e móveis em geral. Venha conferir. Na Ótima, tudo é mais barato e mais fácil de comprar. Atenção, morador de Bituruna, nesta quarta-feira você tem um convite especial: celebrar os 23 anos da Feira da Lua. Além de encontrar os melhores produtos, a noite será animada com música ao vivo. Feira da Lua, tradição, qualidade e cultura, toda quarta-feira na Praça do Fogo. Atenção, se você sofre com dores, má circulação, reumatismo, artrite, artrose, problemas digestivos, de próstata, impotência sexual, ansiedade, depressão, enxaqueca e outras, e já está cansado dos tratamentos convencionais, a terapeuta Edilaine Simões atenderá no dia 9 de abril, a partir das 13 horas, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porto União, Rua 7 de Setembro, 870. Vá até lá e faça uma avaliação completa da sua saúde. O tratamento é 100% natural e podem consultar sócios e não sócios. Melhore sua qualidade de vida de forma natural e eficaz. Atenção, o atendimento será no dia 9 de abril, no período da tarde, a partir das 13 horas. Atenção, população de Bituruna. A prefeitura informa a segunda chamada para cadastramento de túmulos, capelas e gavetas com prazo de apenas 3 semanas. O atendimento é presencial no Parque de Máquinas Almerindo da Silveira, de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30. O responsável deve ser um familiar próximo e apresentar certidão de óbito, além de RG e CPF. Não deixe para depois. O cadastramento é obrigatório. Prefeitura de Bituruna, cidade bem cuidada. Ótima, móveis e eletrodomésticos. Ótima, crédito imediato. Oferecem os convites para torneios, festas e bailes. Nessa semana, a paróquia Nossa Senhora das Vitórias promove mais uma edição da deliciosa Feira da Cuca. Inicia nesta quinta-feira às 11 horas com cucas, pães, pastéis, sonhos, tortas e aquele café que você já conhece. É cortesia. Então, e Cruz Machado, de 17 a 19 de abril, no Estádio Municipal Castelo Branco. Programação para toda a família. Dia 17, sexta, às 21 horas, show com Os Atuais. Dia 18, sábado, às 21 horas, show gaúcho com Baitaca. E domingo, dia 19, às 18 horas, show de humor musical com Santos Poli. E às 20h30, show nacional com Traia Beia. Primeira Expo Mate. Realização, Prefeitura de Cruz Machado. Na quinta-feira, dia 9, vai ter uma Quintaneja Country super especial aqui no The Hall. Com Gabriel Frente, você pode esperar muito sertanejo bom. Com início às 21 horas. E é claro que esse evento é da MS, a marca do sucesso. E você já sabe, né? Chegou de chapéu, você ganha uma Bud na hora. E ainda tem sorteio de R$ 300 entre as primeiras 30 mulheres que chegarem. E R$ 200 entre os primeiros 40 homens. E ainda tem Andrei Machado e DJ Wonder tocando. Tá esperando o quê? Corre garantir seu ingresso. Ótima, móveis e eletrodomésticos, comunicam as notas de falecimento e convites para a missa. Familiares de Ângelo Sendron agradecem o acolhimento da comunidade do quilômetro 13. Padre Fábio, pelas orações, e familiares e amigos que prestaram apoio neste momento difícil de despedida. e convidam para a missa de sétimo dia, que será celebrada nesta quarta-feira, 19 horas, na Igreja São Pedro e São Paulo do bairro São Pedro. Aos que se fizerem presentes a mais este ato de carinho, os agradecimentos dos familiares enlutados. A paróquia São Pedro e São Paulo do bairro São Pedro comunica as datas, locais e horários de suas próximas celebrações. Hoje, dia 8, quarta-feira, às 19 horas, na Matriz. Dia 10, sexta-feira, às 7 horas, Matriz, celebração do trabalhador. 19:30, Vice-King, missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Dia 11, sábado, 14 horas, Galícia. 15:30, Stengel. 19 horas, Matriz, São Pedro e São Paulo, Santa Missa. E, na sequência, às 20 horas, Rosário ao Imaculado Coração de Maria. Dia 12, domingo, 8:30, na Matriz, 10 horas, Bela Vista, com festa e Eucaristia. 19 horas, São Bernardo. E atenção para os horários e locais das celebrações da paróquia Nossa Senhora das Vitórias. Hoje, dia 8, às 18 horas, confissões, primeira Eucaristia, São Miguel. Dia 9, 19 horas, Santa Rosa. Dia 10, 15 horas, Nova Pátria, 18:30, Despraiado. Dia 11, 10 horas, Dois Vizinhos, 14 horas, Rio dos Pardos, 14 horas, São Martinho, 19 horas, Santa Rosa e 19 horas, Matriz. Dia 12, 8:30, Santa Cruz do Timbó, 9 horas, São Domingos, 9 horas, Matriz, 10 horas, São Pedro do Timbó, 10:30, São José do Maratá, 19 horas, na Matriz, 19 horas, na área industrial, com primeira comunhão. Dia 14, 19 horas, na Matriz. Meio-dia e 23. Você está acompanhando a Hora do Aviso. Oferecimento Ótima. Móveis e eletrodomésticos. Ótima. Crédito imediato. Para as suas compras de móveis, compre na Ótima. É mais barato e mais fácil de comprar. Confira. Cama casal em madeira, apenas R$549,80 ou em 10,54,98. Cama solteira em madeira, apenas R$449,80 ou em 10,44,98. Os preços são nos cartões de crédito, mas se você preferir, poderá pagar no crediário da loja em suaves condições a combinar. Temos ainda grande estoque para pronta entrega. Conjuntos estofados, cômodas, roupeiros, todos os tamanhos. Armários para cozinha e móveis em geral. Venha conferir. Na Ótima, tudo é mais barato e mais fácil de comprar. IPTU 2026 com desconto. Aproveite até 15 de abril. Atenção, União da Vitória vai até o dia 15 de abril, prazo para pagar o IPTU em cota única e garantir 10% de desconto. Quem preferir também pode parcelar o imposto em até 9 vezes, com a primeira parcela vencendo na mesma data. O carnê pode ser emitido pelo site uniãodavitoria.pr.gov.br. Também disponível para retirada presencial na prefeitura. Não perca o prazo e aproveite o desconto. A Polícia Militar de Porto União, por meio do projeto Setor de Apoio Humanitário, continua arrecadando cadeiras de rodas, muletas, fraldas descartáveis, roupas em geral, kits de higiene, cestas básicas, brinquedos, colchões, entre outros. O projeto tem como objetivo estreitar os laços com a comunidade, auxiliar e atender a população em situação de vulnerabilidade social. Participe você também dessa campanha, entregando suas doações diretamente na PM de Porto União, na Rua Nilo Peçanha, 1435, no bairro São Pedro. Para as suas compras de móveis, compre na Ótima. É mais barato e mais fácil de comprar. Confira. Balcão de pia 1,20 para a cozinha, apenas R$298,80 ou em 10,29,88. Conjunto de mesa para a cozinha com quatro cadeiras, apenas R$798,80 ou em 10,79,88. Os preços são nos cartões de crédito, mas se você preferir, poderá pagar no crediário da loja em suaves condições a combinar. Temos ainda grande estoque para pronta entrega. Conjuntos estofados, cômodas, roupeiros, todos os tamanhos, armários para cozinha e móveis em geral. Venha conferir. Na Ótima, tudo é mais barato e mais fácil de comprar. Meio-dia e 26. Este foi o programa Hora do Aviso do dia 8. Na sequência, Jornal Colmeia. A Rádio Colmeia apresentou mais um programa líder em audiência. A Hora do Aviso. Oferecimento: Ótima Móveis e Eletrodomésticos. Ótima. Crédito imediato. ZYE 261, canal 276, em 103,1 MHz. Rádio Colmeia de Porto União, a mais tradicional da região. Atenção, associados do Clube Toca do Javali. Se você adquiriu sua arma de fogo conforme o decreto número 11.615/2023, é obrigatória a renovação do seu CRAF. O prazo máximo para envio do processo é até 20 de junho deste ano. Não deixe para a última hora e evite problemas na sua documentação. Procure o Clube Toca do Javali e regularize sua situação o quanto antes. Se você está pensando em tratores, pulverizadores, implementos, peças ou assistência técnica para a sua máquina de trabalho, a G. Hitzmann tem tudo para lhe atender, porque é uma empresa capacitada para dar suporte aos amigos agricultores. Afinal, está há mais de 50 anos na região. G. Hitzmann, em União da Vitória, Irineópolis e Irati. Na Dimag é fácil ter um carro zero. Toda a linha Volvis, os carros mais completos, é esse que eu quero. Seminovos tem chave, tá na mão, tudo revisado, o negócio é bom. Sua concessionária Dimag, Dimag, Dimag, Dimag, Dimag, aqui dá negócio. Na Uvibel, você encontra tudo o que precisa para voltar a ouvir bem. Aparelhos auditivos com a mais alta tecnologia, pilhas, acessórios e atendimento especializado. Ligue agora 3523-1441 ou pelo WhatsApp 42 99912-8806. Diretamente na rua Doutor Cruz Machado, 76, no centro de União da Vitória. Ouve Bel Aparelhos Auditivos, 99912-8806. Na Mais Econômica é sempre mais. Mais. Mais variedade em jeans, blusinhas, camisetas e bermudas. Mais opções nas linhas adulto e infantil. Mais economia. Mais preço baixo. Mais ofertas, mais promoções. Mais para a família inteira. E mais opções para pagar. Até 6 vezes nos cartões Visa, Master e Crediário Mais Econômica. E a Mais Econômica, você sabe, é sempre muito mais. Mais. Atendimento. Mais Econômica, assim dá gosto de comprar. Todo mundo se dando bem, todo mundo indo. A correção da visão com óculos de grau depende de vários fatores, como qualidade das lentes, armações compatíveis com o tipo das lentes, com o formato do rosto e medidas efetuadas com precisão. A Ótica Central investiu em tecnologia justamente para isso. Laboratório próprio com equipamentos computadorizados para a fabricação de seus óculos e para medições com precisão. A Ótica Central também trabalha em parceria com os melhores fabricantes de lentes e armações para conseguir promoções com preços especiais. Pagamento parcelado em até 10 vezes sem juros com cartões e em 6 vezes no crediário. Ótica Central é o centro de confecção de seus óculos. Fica quase em frente à loja Ótima, na Avenida Getúlio Vargas 67, em União da Vitória. Telefone 3523-3360. A informação pede passagem. Agora. Jornal Colmeia. Boa tarde. Boa tarde. Está começando o Jornal Colmeia. Uma síntese dos acontecimentos das últimas 24 horas nas cidades, no país e no mundo. Jornal Colmeia. Oferecimento: cardiologista doutora Andressa Moreira e urologista doutor Bruno Miller. Atendimento na clínica Angiocor. Agende a sua consulta. Os destaques desta edição. Nova variante da Covid-19 circula em 23 países. Ladrão espancado por populares até a beira da morte em Curitiba. Foi pouco. Casa é arrombada em Porto União. Acidente com incêndio na BR-153 deixa um morto. O Ibovespa dispara nesta quarta-feira. Em 2025, o Brasil teve 66 casos de violência contra jornalistas. Governo toma medidas para evitar mais prejuízo educacional depois do incêndio em Paranaguá. E ainda as notícias policiais. No toque do esporte. Tudo isso no Jornal Colmeia. Notícia o tempo todo. De todos os lugares. Meio-dia, 32 minutos. Jornal Colmeia. Oferecimento: cardiologista doutora Andressa Moreira e urologista doutor Bruno Miller. Atendimento na clínica Angiocor. Agende a sua consulta. Cardiologista doutora Andressa Moreira. Não deixe de visitar o seu médico para a realização dos seus exames de rotina. Previna o aparecimento de doenças cardiovasculares como o infarto e o AVC. Mantenha a saúde do seu coração em dia. A cardiologista Andressa Moreira atende na clínica Angiocor, localizada próximo ao Clube 25 de Julho, em Porto União. Telefone 3522-6410 ou 999-654141. Agende sua consulta. Sejam bem-vindos ao Mundo da Notícia. Jornal Colmeia. Mais de meio século de informação. Meia edição desta quarta-feira, 8 de abril de 2026. Áudio de Carlos Alberto Costa. Apresentação Wilson Rogério e Luiz Carlos Scroc. Responsabilidade jornalística Gerson Coas. Direção geral João Carlos Coas. Rio Iguaçu, medindo hoje 1,62 metros. O tempo é instável. Umidade relativa do ar 59%. Temperatura agora em União da Vitória e Porto União 23 graus. Em Porto Vitória 21 graus. General Carneiro está com 22. Vitoruna 23. Cruz Machado também 23 graus. Previsão completa do tempo com o meteorologista Peter Scheuer vem aí para todo o Planalto Norte de Santa Catarina. Num oferecimento do supermercado Reviver, ouça agora o Boletim do Tempo. Boa tarde. A frente fria se afasta e o tempo melhora. Boa parte dessa tarde é relativamente aproveitável. A condição de chuva é muito pequena, se tiver alguma chuva é bem isolada. E a maior parte dessa tarde e noite é com tempo bom. A temperatura máxima não consegue subir muito não. A máxima prevista deve variar entre seus 20, 23 graus. Uma temperatura assim bem compatível com os padrões aí para a época do ano. E vai seguindo com queda brusca da temperatura durante o período da noite. Quinta-feira com tempo bom. Somente no amanhecer que tem uma chance pequena de garoa. Ao longo do dia o sol volta a raiar, volta a predominar, a temperatura ela permanece mais amena no amanhecer, friozinho, uns 12, 11 graus, e durante a tarde não passa muito aí dos 23, 22 graus, aquela temperatura assim bem de outono. Sexta e sábado com sol e poucas nuvens, devido à atuação e manutenção de uma massa de ar frio e seco, temperaturas próximas dos 10 graus, 12 graus, na maior parte aí dos bairros aí da cidade. Logicamente que tem aquelas baixadas mais canhadas, é um pouquinho mais friozinho. Mas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, na Serra tem chance de geada na sexta e no sábado, só que é geada fraca e isolada, bem de outono. Mas tem alguns pontos aí do Campos de Palmas, até algumas áreas do Noroeste Gaúcho, Oeste de Santa Catarina, que vai ficar próximo dos 8 graus. Então é friozinho mesmo. E durante o período da tarde, máxima aí de 23, 24 graus. No domingo, volta a ter aumento das nuvens e tem previsão de chuva. Mas daí até lá a gente vai atualizando. Peter Scheuer, meteorologista, com a previsão do tempo. Atacadista, ofertas todo dia. Aqui tem muita economia. Aproveite o café caboclo torrado e moído 500 gramas a R$19,99. Leite condensado Frimeza semidesnatado 395 gramas, R$3,99. Pernil suíno com pele, R$11,99 o quilo. Frango de padaria Passarinho Seara 800 gramas, R$7,99. E na limpeza, amaciante de roupas e IP concentrado 1 litro, só R$12,99. Aproveite e vem economizar. Doze horas e 36 minutos. Jornal Colmeia. Oferecimento: cardiologista doutora Andressa Moreira e urologista doutor Bruno Miller. Atendimento na clínica Angiocor. Agende a sua consulta. Estrela, estrela, ofertas estrela. Casas Estrela. Sono leve é promoção da Estrela para te proteger do friozinho da madrugada. Manta solteiro toque macio por R$39,90. Cobertor Cortex Casal R$99. Edredom Casal Oldenburg Blend Comfort de R$189 por R$139,90. Tem também muitos colchões de mole e espuma e travesseiros de todos os tipos pelo menor preço e facilitados em até 12 vezes sem juros na promoção Sono Leve. Casas Estrela. Conte com a Weber Energia Solar para reduzir o seu custo de energia elétrica. São mais de 25 anos de tradição no ramo, agora aplicados na geração fotovoltaica. Seja qual for a sua demanda, projetos residenciais, comerciais ou industriais, a Weber Energia Solar pode lhe atender com equipe qualificada e produtos de qualidade. Em Porto União, na Rua Frei Rogério, em frente aos Correios, ou fone WhatsApp 99911-0610. Weber, há 25 anos, iluminando caminhos. Jornal Colmeia. Colmeia. Esta é a rádio da nossa cidade. Boletim Econômico. Cadernetas de poupança estão rendendo hoje 0,67%. Cotação do dólar comercial R$5,09. O euro está valendo agora R$5,95. Já o dólar turismo está valendo R$5,28. O Ibovespa disparou nesta quarta-feira. Por volta das 10h20, o principal índice da Bolsa Brasileira avançava 2,60% aos 193.160 pontos, enquanto o dólar recuava 1,51% a 5,0769. Pouco antes das 9 horas da manhã de Brasília, o barril do Brent, referência global, recuou 15,31% para US$92,54. Já o WTI, usado como referência nos Estados Unidos, caía 17,26% para US$93,43. E quem aumentou o preço da gasolina vai voltar? No Brasil, a agenda desta quarta-feira inclui a participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na CPI do crime organizado e vai repercutir de hoje para amanhã, dependendo da inquirição. Boletim Econômico, oferecimento Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui é na Castela, é hora de sonhar alto. A poupança premiada Sicredi tá aí. Sicredi Poupança é premiada, pra fazer tudo que você sonhava. Tem milhões em prêmios toda semana. São mais de 600 ganhadores, 5 milhões em prêmios em dinheiro. Poupe no Sicredi e concorra. Poupar é show, olha onde eu tô. Promoção comercial vinculada, título de capitalização, modalidade, incentivo, emitido pela capitalização. Consulte os mesmos processos, CEP, e demais informações do regulamento em www.poupancapremiadasicredi.com.br. Meio-dia, 40 minutos. Acidente com incêndio na BR-153 deixa um morto em General Carneiro. Você vai saber os detalhes desta notícia e outras em alguns instantes. Jornal Colmeia. Oferecimento. Cardiologista doutora Andressa Moreira e urologista doutor Bruno Miller. Atendimento na clínica Angiocor. Agende a sua consulta. Urologista Dr. Bruno Miller, especialista em problemas de próstata e bexiga, pedras nos rins, disfunção erétil, ejaculação precoce, entre outros. Faça seus exames de rotina. O Dr. Bruno Miller é especialista em urologia e cirurgia geral e atende na clínica Angiocor, próximo ao clube 25 de julho, em Porto União. Fone 3522-6410 ou 99965-4141. Agende sua consulta. Outono chegou. E para aquecer este início de estação fria, a Herbert vem com grandes variedades de duchas, chuveiros, torneiras elétricas e resistências para garantir a estação mais quentinha para você. Resistência Torneiras Agonel Luna, 220 volts, 5.500 watts, R$27. Resistência Torneiras Agonel Prima, 220 volts, R$32. Toda a linha de aquecimento a gás Comeco você encontra aqui. Não passe frio, vem para a Herbert. Crédito facilitado em 6 vezes no cartão de crédito. Ofertas enquanto durarem os estoques. Jornal Colmeia. A notícia é o nosso negócio. Meio-dia, 42 minutos. Acidente com incêndio na BR-153 deixa um morto em General Carneiro. O Instituto Médico Legal IML de União da Vitória confirmou que uma pessoa morreu em decorrência do grave acidente registrado na rodovia 153 no começo da tarde de ontem. O acidente aconteceu na região conhecida como Curva do Fumeiro, próximo ao perímetro urbano de General Carneiro, e chamou atenção pela gravidade. Os veículos pegaram fogo rapidamente, gerando uma intensa fumaça e várias explosões no local. Isso aumentou ainda mais o risco durante o atendimento à ocorrência. A vítima fatal foi identificada como Edson Ricardo, morador de Fraiburgo. O outro condutor envolvido, um homem de 69 anos, sofreu apenas ferimentos moderados. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU, ambulâncias, do pronto atendimento. A polícia também foi acionada e o acidente provocou o bloqueio parcial da rodovia. Casa é arrombada e tem dinheiro, joias e eletrônicos furtados em Porto União. Uma residência foi alvo de furto mediante arrombamento no bairro Santa Rosa, em Porto União. O crime foi atendido pela Polícia Militar de Santa Catarina após a vítima constatar o arrombamento ao retornar para casa na manhã do dia seguinte. Segundo a Polícia Militar, a moradora relatou que saiu da residência à noite do dia anterior e, ao retornar por volta das 7 horas, encontrou o imóvel arrombado. Percebeu o furto do dinheiro, joias, celular e um notebook. De acordo com a Polícia Militar, o autor entrou na residência pelo telhado e saiu pelo mesmo local após cometer o furto. O famoso gato. A forma de acesso foi constatada durante o atendimento da ocorrência. População está cada dia mais revoltada com ladrões. Um ladrão trajando roupas de moda e um bonezinho de marca foi espancado e preso após roubar o celular de uma trabalhadora que saía de um restaurante ontem no bairro Batel, em Curitiba. Depois do crime, ele e outros dois comparsas foram perseguidos por testemunhas. O suspeito acabou sendo alcançado no cruzamento da rua Bento Viana com a Avenida do Batel, onde foi agredido por pessoas que presenciaram o roubo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem só não foi morto de tanto apanhar porque uma equipe que seguia para atender um incêndio em uma árvore passava pela região e interveio. Os dois comparsas dele conseguiram fugir. O ladrão foi levado ao hospital porque sua situação era caótica, mas, segundo os médicos, ele vai se salvar. O que sobrou dele? A notícia repercute nacionalmente, demonstrando uma revolta da população que tem reagido aos assaltos, mesmo a mão armada, pela simples insuportabilidade da impunição. E esses receberem uma tornozeleira simples e voltarem a cometer crimes nas ruas logo depois. Cicada, nova variante da Covid-19, circula em 23 países. Uma nova variante do Covid-19, identificada como BA3.2, apelidada de cicada, está sendo monitorada pela rede global de vírus. Ela já foi identificada em pelo menos 23 países e se destaca pelo número elevado de mutações. Segundo a GNV, a cicada exibe uma característica de escape de anticorpos, o que quer dizer que a variante pode ser irreconhecível aos anticorpos produzidos por infecções anteriores ou vacinas. Entretanto, estudos indicam que essa nova linhagem da Covid-19 não está associada a um aumento de casos graves ou hospitalizações, mantendo o padrão de variantes mais recentes. Análises iniciais, incluindo avaliações técnicas de autoridades internacionais de saúde pública e estudos laboratoriais emergentes, indicam que a BA3.2 apresenta características de escape de anticorpos. Embora o escape imune possa aumentar a probabilidade de infecção ou reinfecção, isso não implica a redução da proteção contra a doença grave. Essas mudanças são consistentes com a evolução esperada do SARS-CoV-2 e de outros vírus respiratórios, informou a nota da GVN. A variante até o momento não foi identificada no Brasil. Felizmente. Temporal com ventos fortes deixou mais de 8 mil imóveis sem energia na região. Uma forte chuva acompanhada de rajadas de vento deixou mais de 8.563 unidades consumidoras sem energia elétrica na noite desta terça-feira, na região atendida pela Celesc, no Planalto Norte. O temporal provocou danos na rede elétrica e mobilizou equipes de emergência. Além dos municípios inicialmente afetados, a região atendida pela Agência Regional de Mafra também registrou falta de energia em cidades vizinhas, com 3.311 unidades sem luz em Irineópolis e 1.086 em Canoinhas. Segundo Leandro Gonçalves, gerente da Agência Regional da Celesc, todas as ocorrências estão relacionadas à força dos ventos, que arremessaram objetos contra a rede elétrica, como árvores, galhos, cascas de eucalipto. De acordo com o gerente, equipes estão sendo mobilizadas para realizar consertos emergenciais e restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível. A Celesc orientou que a população evite se aproximar dos fios caídos, que ainda continuam, e comunique as ocorrências pelos canais oficiais da companhia. Demitido o diretor que confrontou o presidente Lula. Ora, o diretor da Petrobras que comandou o leilão da GLP, que enfureceu Lula, foi demitido ontem. O diretor executivo de logística, comercialização e mercado da Petrobras, Cláudio Romeu Schlosser, foi destituído do cargo. A Estatel anunciou a decisão após reunião do Conselho de Administração. Ele conduziu um leilão de gás liquefeito de petróleo, GLP, o popular gás de cozinha, que resultou em preços de até 100% maiores e desagradou o presidente Lula. Leilão teria contrariado as orientações da própria Petrobras, segundo Lula. Schlosser comandava a área da empresa que realizou o certame na última terça-feira. Fogo amigo. O presidente fez críticas ao leilão, chamando-o de cretinice e bandidagem, e indicou a intenção de anulá-lo. Lula afirmou ainda que o certame foi realizado contra a orientação da empresa de não aumentar o preço do GLP. A destituição aconteceu no mesmo dia em que o governo federal anunciou um pacote de medidas para tentar segurar os preços do diesel, gás de cozinha e querosene de aviação. O valor dos combustíveis tem aumentado devido à guerra no Irã. Dois estados dizem não ao governo federal no plano para segurar o preço do diesel. O cargo de Schlosser será ocupado agora por Angélica Laureano, que era então diretora executiva de transição energética da Petrobras. Mais conhecida como companheira Angélica. IPTU 2026 tem 10% de desconto para pagamento em cota única até 15 de abril. Os contribuintes de União da Vitória vão ter até terça-feira, dia 15, para aproveitar o desconto de 10% no pagamento em cota única do Imposto Predial e Território Urbano, IPTU 2026. A data também marca o vencimento da primeira parcela para quem optar pelo pagamento parcelado. Neste ano, o imposto poderá ser dividido em até 9 vezes, oferecendo mais flexibilidade ao contribuinte. Para o parcelamento, é necessário respeitar um valor mínimo de R$50 por parcela. Os carnês já estão disponíveis e podem ser acessados de forma prática pelo site oficial da Prefeitura de União da Vitória no endereço www.uniãodavitoria.pr.gov.br. Além da emissão online, os contribuintes também podem retirar o documento presencialmente no setor de tributação, localizado na sede da Prefeitura. De segunda a sexta, das 12 às 18 horas. A Prefeitura reforça a importância de manter os tributos em dia, contribuindo diretamente para os investimentos em áreas essenciais, saúde, educação, infraestrutura e serviços públicos que beneficiam toda a população. 12 horas e 48 minutos. União da Vitória investe 64 milhões na saúde. Mais detalhes no próximo bloco. Jornal Colmeia. Oferecimento. Cardiologista doutora Andressa Moreira e urologista doutor Bruno Miller. Atendimento na clínica Angiocor. Agende a sua consulta. Cardiologista doutora Andressa Moreira. Sintomas como cansaço, dores no peito ou na cabeça e tontura podem ser indicativos de doenças cardiovasculares. Não deixe de visitar o seu médico regularmente, evitando o agravamento dessas doenças. A cardiologista Andressa Moreira atende na clínica Angiocor, localizada próximo ao Clube 25 de Julho, em Porto União. Telefone 3522-6410 ou 999-654141. Agende sua consulta. O rancho mais barato chegou. Vem aproveitar as ofertas de início de mês no supermercado Reviver. Água Valia Azul 510ml, 79 centavos. Cerveja Heineken 350ml, 4,79. Espaguete de 100 500 gramas, 6,69. Lava roupas brilhante 1,6 kg, 13,99. Papel higiênico familiar com 12 rolos, 11,99. Ofertas válidas entre os dias 8 a 12 de abril. Supermercado Reviver. O rancho mais barato é aqui, pode conferir. A informação com credibilidade, Jornal Colmeia. 12 horas e 50 minutos. União da Vitória investe 64 milhões na saúde e amplia atendimentos em 2025. A Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória apresentou o balanço dos investimentos e os atendimentos realizados ao longo do ano de 2025. Com aporte de 64 milhões na área da saúde, o município reforça o compromisso com o cuidado da população, e ampliação do acesso aos serviços públicos. Os números demonstram a dimensão do trabalho realizado diariamente pelas equipes de saúde. Somente na UPA foram registrados 316.623 procedimentos ao longo do ano. Já nas unidades básicas de saúde, as UBSs, e nos centros de atenção psicossocial, foram realizadas 145.956 consultas. Isso fortalece o atendimento preventivo, o acompanhamento contínuo e o cuidado com a saúde mental dos pacientes. Outro dado importante é a distribuição de medicamentos. As duas farmácias municipais realizaram a entrega de 115.261 medicamentos, assegurando o acesso gratuito aos tratamentos essenciais para milhares de famílias. Para a administração municipal, os números refletem mais do que estatísticas. Representam vidas atendidas, acolhidas e cuidadas. No Dia Mundial de Saúde, a Secretaria de Saúde reforçou que cada investimento feito se traduz em mais qualidade de vida para a população. Seguimos trabalhando para melhorar cada vez mais o atendimento e ampliar os serviços, destacou a secretária de saúde, doutora Sônia Guzzoni Droasta. Em 2025, o Brasil teve 66 casos de violência contra jornalistas. Apesar disso, o número representa uma queda de 9,1% nos casos em relação a 2024, embora os profissionais ainda sofram com pressões políticas e de elementos que apresentam um disfarce de bons homens a serviço da população e que usam de seu cargo para tentar impor seu jugo a esses profissionais. Cristiano Lobato Flores, presidente executivo da Abert, é quem fala sobre a violência contra os profissionais de imprensa. O ambiente virtual vinha com alguma queda nos últimos 4 anos e este último ano específico, em 2025, sobretudo pelos atos de 8 de janeiro, nós vimos um crescimento, né, dos ataques virtuais realizados contra os profissionais e os veículos de comunicação. Foi um crescimento de 35% em relação ao ano de 2024. Nós estamos falando de 900 mil ataques virtuais sofridos pela imprensa ao longo de 2025, uma média diária de 2,5 mil ataques diários. O presidente também destaca que este ano, especialmente, os profissionais de imprensa continuam sendo alvo de intolerância e campanhas de ódio por parte, habitualmente, de pessoas que, despreparadas para cargos públicos e políticos, só querem ouvir e ver a sua própria verdade. Um ano em que você tem muitos fatos e muitos acontecimentos, né, num ambiente extremamente polarizado, né, um ambiente muito especial e que o jornalismo cresce, né, o jornalismo nesse ano ele cresce muito. Então todos esses cuidados que nós temos que ter, não só no que diz respeito à sustentabilidade desse ofício, na valorização dessa atividade prestada por meio de profissionais credenciados, por meio de uma maior responsabilidade das plataformas naquilo que se veicula nas redes sociais. Os veículos de comunicação têm editoria, né, nós fazemos um controle, uma supervisão daquilo que circula na nossa programação. E nós precisamos que, no ambiente das plataformas digitais, aconteça algo similar, quer dizer, as pessoas recebam informação e não desinformação. Essa é a grande missão. 12:54. Governo do estado toma medidas para evitar mais prejuízo educacional depois do incêndio. Você vai saber detalhes logo após o comentário de Luiz Carlos Prates. Jornal Colmeia, oferecimento, cardiologista doutora Andressa Moreira e urologista doutor Bruno Miller, atendimento na clínica Angiocor, agende a sua consulta. Urologista Dr. Bruno Miller, especialista na realização de cirurgias urológicas, como a vasectomia, indicada para contracepção de homens. Saiba mais sobre esse procedimento agendando a sua consulta. O Dr. Bruno Miller é especialista em urologia e cirurgia geral e atende na clínica Angiocor, localizada próximo ao Clube 25 de Julho, em Porto União. Telefone 3522-6410 ou 99965-4141. Agende sua consulta. A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia. Jornal Colmeia. Tradição e notícias. num oferecimento Centro de Olhos Paranassul. Ouça agora a coluna de Luiz Carlos Prates. Meus amigos, todos nós criamos desculpas ao longo da vida. E as nossas desculpas são para nos justificarmos dos nossos fracassos, dos nossos erros. Mas as desculpas não passam de desculpas. Nós somos os responsáveis pelo nosso sucesso na vida ou pelo nosso fracasso. E eu digo isso, coisa repetitiva, cansativa, vivo falando desse assunto nas minhas colunas, nos diversos jornais publicados em Santa Catarina, aqui todos os dias com vocês, na televisão, na RBA TV, enfim. Qual é o assunto? O assunto do desencanto existencial de muita gente. Uma pesquisa feita pela Datafolha, do jornal Folha de São Paulo, uma pesquisa diz que a maioria das pessoas pesquisadas, a maioria se sente insegura, desanimada, tem medo do futuro ou vive uma tristeza absolutamente daquelas de derrubar o entusiasmo. Então vamos lá, de onde vem a insegurança? Vem da pessoa? Vem dos relacionamentos, vem dos credos, vem dos condicionamentos religiosos, políticos, vem dos condicionamentos ao longo da vida. Eu me sinto inseguro. E aí? Passo a ter medo. Eu desanimo a partir do medo. Medo do futuro. Não existe o futuro. Ninguém pode evitar o futuro. Agora, podemos diminuir ou eliminar certos riscos futuros. Como, por exemplo, pensar numa poupança, num dinheirinho de que vamos necessitar ao longo da vida e especialmente nos anos de velhice. É uma prudência que tem que começar por nós e cedo na vida. Deixar para amanhã, para amanhã, para amanhã, vamos ter cada vez mais medo do futuro. Tristeza. De onde vem a tristeza? Vem de uma perda. Tristeza. Eu perdi alguma coisa. Se justifica a tristeza. Mas a tristeza tem um tempo limite. Ela não pode se estender ao longo da vida. Então, os nossos fracassos, os nossos desencantos, o nosso desânimo é uma questão nossa. Paremos com o dedo apontado. A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa dos meus pais. Sim, meus pais me educaram errado. Mas eu tenho consciência disso hoje? Tenho. Então eu posso corrigir muito daquela educação errada. O casamento não está bom? Não. Acabemos com o casamento? Não, porque não sei o que é. Ah, mas eu dependo dele, eu dependo dela. Bom, depender de alguém, vão me desculpar, só as crianças na primeira infância. Porque depois de adultos, nós não devemos depender de ninguém. E quando dependemos, puxa vida, é porque não crescemos como devíamos ter crescido. Só que admitir estas verdades desanima. Então eu aponto o dedo. A culpa é do governo, a culpa é do meu chefe, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu irmão, a culpa é de alguém, não é minha. Não, a culpa é minha. Esses desanimados, esses medrosos do futuro, estes inseguros, estes tristes, apontados pela pesquisa, são os responsáveis pela sua vida sem graça. Paremos de apontar o dedo. E se tivermos que apontar o dedo, o façamos diante do espelho do banheiro. É isso e até a próxima. Sua visão merece o melhor. No Centro de Olhos Paranassul, realizamos cirurgia de catarata com implante de lentes intraoculares, OCT, retinografia e laser para retina, YAG laser e adaptação de lentes de contato. Tecnologia de ponta e profissionais qualificados para garantir a saúde dos seus olhos. Visite-nos na Avenida Getúlio Vargas, 350, Centro de Porto União. Agende seu atendimento, 42-3522-2665. Centro de Olhos Paranassul, trabalhando pela saúde dos seus olhos. Jornal Colmeia, oferecimento cardiologista doutora Andressa Moreira e urologista doutor Bruno Miller. Atendimento na clínica Angiocor. Agende a sua consulta. Chegou o grande festival de estofados na Comercial Bandeirante. São mais de 50 modelos de sofás e poltronas com até metade do preço. E tem mais, aqui o frete é grátis e você pode pagar em até 24 vezes no boleto. Encontre o modelo perfeito para você nas nossas redes sociais. @ Comercial Bandeirante, Rua Carlos Cavalcante 230. 31. Telefone 42-3522-3290. Jornal Colmeia. A notícia é o nosso negócio. Treze horas, 1 minuto e meio. O governo está tomando medidas para evitar mais prejuízo educacional depois do violento incêndio que aconteceu no liceu na cidade de Paranaguá, que destruiu um acervo grandioso e praticamente destruiu também o Instituto de Educação de Paranaguá. O secretário de Educação, Rony Miranda, promoveu uma reunião de urgência com todos os professores e a área de Educação e Cultura ligada ao colégio do Instituto de Educação de Paranaguá, que foi destruído pelo incêndio no fim de semana. Ele falou sobre a realocação dos alunos do Instituto de Educação de Paranaguá. Com a nova estrutura, o Tecpar vai garantir uma produção de qualidade, escala, com custo muito mais competitivo, fortalecendo a pecuária brasileira e reduzindo a dependência externa. Estamos falando aqui de impacto direto na cadeia do agronegócio, na segurança alimentar e na saúde pública. Previsão que os lotes sejam produzidos já no ano de 2027 e há uma expectativa enorme do mercado. Treze horas e dois minutos. Vem aí as notícias policiais com Tiago Amaral. Jornal Colmeia, oferecimento, cardiologista doutora Andressa Moreira e urologista doutor Bruno Miller, atendimento na clínica Angiocor, agende a sua consulta. Cardiologista doutora Andressa Moreira, atendimento de excelência à saúde do seu coração. A doutora Andressa Moreira é especialista em cardiologia e ecocardiografia, fazendo uso dos aparelhos mais modernos para prevenção e tratamento das doenças cardíacas. Atende na clínica Angiocor, próximo ao clube 25 de julho, em Porto União. Fone 3522-6410 ou 99965-4141. Agende sua consulta. Notícia, informação, absolutamente profissional. Rádio Colmeia, mais de meio século de informação. Registro policial.